perseguições, apreensões, capturas, tiros, correria, vítimas e viaturas. Difícil de encontrar saída deste labirinto. Totalmente perdido é como eu me sinto. De um lado a burguesia que massacra e escraviza, e do outro lado só vejo nóia homicida. Tiroteios, rua sem luz, tô no meio, e a fé em Deus que me conduz. Chega sua frio ao passar a viatura, medo de ser confundido nessa vida dura. A noite é atraente e perigosa de fato. Eu sigo sempre em frente e no anonimato. Muitos aqui preferem a contramão. Vou na pista certa pra não viver em vão. Onde o comércio e o crime seduz muita gente, destruindo muitos lares, infelizmente. Crianças, jovens, velhos, mães e pais de família. Pilantragem, aqui se vê todo dia. Mas quem sou eu pra falar? Via droga, chega por aqui. Mas quem sou eu pra falar? Via droga, chega por aqui. Mas quem sou eu pra falar? Tô firmão, tô suave, só me resta seguir. Vejo o giroflex iluminar minha janela. Será que vai nos proteger ou deixar sequelas? Vejo gente honesta ao meio em tudo isso. Cabeça levantada, corpo ereto e um sorriso. Olhando para frente bem longe, vê sua luz. Sai na chuva fina pra trampar, pega um capuz. E os homens passam ao seu lado calmamente. Pra passar geral, isso é normal frequentemente. Calma por favor, que eu sou trabalhador. A chuva tá engrossando, me liberem por favor. Jogam sua mochila com seu rango dentro. Vai chegar atrasado, isso é quase 100%. Ainda corre o risco de uma bronca do patrão, de chegar em casa e não ter televisão. Pilantras de plantão tiram de gente bem honesta, invadem suas casas e fazem sua festa. Mas sou eu pra falar? Via droga, chega por aqui. Mas quem sou eu pra falar? Via droga, chega por aqui. Mas quem sou eu pra falar? Via droga, chega por aqui. Mas quem sou eu pra falar? Tô firmão, tô suave, só me resta seguir. Firmão e suave, eu tô na minha posição. Sempre na miúda, eu sigo com minhas próprias mãos. Já diz o ditado, disso muito eu sei. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Vivo honestamente e corra sempre atrás. Se for guerra é guerra, se for paz é paz. Busque minhas canções uma palavra positiva. Busco no meu flow uma voz ativa. Busque intensamente um compromisso com a verdade, com os meus ideais, com minha lealdade. Estou lado a lado com quem trampa e é sagaz. Do crime das drogas não se vive mais. Respeito todo mundo e também exijo respeito. Sigo minha conduta, isso eu tenho feito. Na selva de pedra, de concreto, dialeto. Aqui é nós por nós, correndo pelo certo. Mas quem sou eu pra falar? Via droga, chega por aqui. Mas quem sou eu pra falar? Via droga, chega por aqui. Mas quem sou eu pra falar? Via droga, chega por aqui. Mas quem sou eu pra falar? Tô firmão, tô suave, só me resta seguir.